transmitindo em ondas médias na frequência de 1210 kHz e ondas curtas de 49 metros em 6065 kHz. Nacional, Brasília, emissora da integração. ZYD 66, Rádio Jornal do Brasil, AM, 944.875 kHz, Rio de Janeiro, Brasil. ZYE 419, Rádio Cultura de São Paulo, o melhor em qualquer tipo de música. Ondas médias, 1.300 kHz. Ondas curtas, 49 metros, 6.165 kHz. 31 metros, 9.745 kHz. 16 metros, 17.815 kHz. Frequência modulada de emissão estereofônica, 88.9 MHz. Em ondas médias, 1.410 kHz. Curtas de 25 metros, 11.845 kHz. Frequência modulada, 94.5 MHz. Sintonizam PRE7. América, São Paulo, Brasil. América, Rádio da Gente. Emissoras brasileiras da Rádio 9 de Julho, São Paulo, Brasil. ZYR98, ondas médias, 540 kHz. ZYE242, ondas curtas em 31 metros, 9.620 kHz. FM 107.7 MHz. Identifique. Esta é a ZYH67, Rádio Gaúcha de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Onda média 680 kHz. Ondas curtas de 25 metros, 11.915 kHz. E 49 metros em 6.135 kHz. A melhor programação para você. Este es el programa La Tarde de la Radio, por LR3 en 950 kHz, LRI1, 6.090 kHz, banda de 49 metros, LRI2, 11.780 kHz, banda de 25 metros, Radio Belgrano de Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo en el año de sus bodas de oro. LR1, Radio El Mundo de Buenos Aires, sus ondas cortas LRX, LRX1, su canal en frecuencia modulada en 94,3 MHz. Grabación, apertura de transmisión general de LR4, Radio Splendid de Buenos Aires. Amables oyentes, buenos días. Siendo las 6 de la mañana, comenzamos la transmisión de hoy, jueves 26 de julio de 1973, de la estación LR4, Radio Splendid de Buenos Aires, en 990 kHz. Con sus ondas cortas LRS, en 11.880 kHz, en la banda de 25 metros. LRS1, en 1.742 kHz, en 31 metros. Y LRS2, en 5.985 kHz, en 49 metros. Al saludar a nuestros oyentes, les deseamos una jornada feliz y próspera, digna de este pueblo argentino activo y laborioso, tan favorecido por los dones de Dios y la naturaleza, que cumple su destino de bienestar y progreso hacia un futuro de paz y de grandeza. Y a continuación, las primeras noticias del día. LR4, Radio Splendid, Buenos Aires. Thank you. transmiten ZP1 y ZPA1, Radio Nacional Asunción, Paraguay. A continuación vamos a difundir versiones grabadas de la Orquesta y Coro de Rey Conif. Emisoras Paraguay, Frecuencia Internacional, Potencia Continental en radio. Más fácil de oír en todo el país, onda media 1300 kilociclos. Ondas cortas 49 metros, 6015 kilociclos. Alcance internacional, para más calidad tonal, frecuencia modulada 105 megaciclos. Aquí ZP7 y ZPA7, Radio Guaraní en Asunción, República del Paraguay. Desde sus estudios, ubicados en la avenida José Félix Bogado y Batallón 40, en Asunción del Paraguay. Y a través de su estación en onda media, ZP7 en 730 kHz y ZPA7 en 19 metros 74 centímetros onda corta, 15.210 kHz. Radio Guaraní, acento vivo de la raza en el corazón de América. Transmite ZYC47, Rádio Cultura da Bahia. Ondas médias 1.120 kHz. Ondas curtas de 31 metros em 9.595 kHz. Ondas curtas de 49 metros em 6.155 kHz. Frequência modulada 101.3 MHz. Salvador, Bahia, Brasil. Para sua informação, a notícia autêntica. Rádio Sociedade da Bahia. Tensão noticiosa local, nacional, internacional. RA8, Rádio Clube de Pernambuco, Brasil. Transmitindo em onda média na frequência de 720 kHz e ondas curtas nas faixas de 49 e 25 metros, nas frequências respectivas de 6.015 e 11.865 kHz. Senhoras e senhores, fazemos uma pausa em nossas atividades, prometendo voltar ao ar logo mais às 4h55 com a nossa primeira grande atração. Aos ouvintes, desejamos um sono tranquilo e reparador. Bom dia. Ou melhor, em duas letras, RT, você tem Maxi Music. Com amor, muito amor, noite e dia juntinho a você. Tamandaré, Maxi Música.

620 kHz, São Paulo. Esta é a Rádio Pan-Americana, PRH7, 620 kHz. Jovem Pan, São Paulo. ZYZ9, onda média, 1210 kHz. ZYS43, onda curta, 9.545 kHz, faixa de 31 metros. ZYS30, frequência modulada, 92.3 MHz. Rádio Universo de Curitiba, audiência nacional, a voz do Paraná melhor ouvida do Brasil. ZYH262, ondas médias, ZY60 e ZY61, emissoras de ondas curtas da Rádio Guaíba de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. ZYH266, Rádio Farroupilha, Porto Alegre, Brasil, 50 kW. Em ondas médias, ZYH266 em 31 metros, 9.730 kHz. E 19 metros, 15.335 kHz. Estaremos siempre en el gusto de usted y solo queremos darle las gracias a usted por su atención. Transmite CX14 El Espectador de Montevideo, Uruguay, en sus frecuencias de 810 kHz y 11.835 kHz, la más frecuente de las frecuencias. Transmite CX18, Radio Sport Montevideo, Uruguay. En sus frecuencias de 800 kHz y 6045 kHz. Carmen, Carmen, Carmen. Con mejor calidad. Telefonizada, más potencia. Transmite CX16, Radio Carve de Montevideo, Uruguay, la emisora de mayor penetración en el cono sur, en 850 kHz, y CXA13, en 6155 kHz, banda de 49 metros. Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, Montevideo, República Oriental del Uruguay, por intermedio de sus estaciones CX6, 650 kilociclos, CX38, 1290, CXA4, 6125 kilociclos, CXA6, 9620 kilociclos, CXA10, 11900 y CXA18, 15.300 kilociclos. Discodromo Show en Radio Sarandí, 690 de su dial, de 14 a 20 horas de lunes a viernes. Informa Radio Centro Sarandí. Presenta Confitería Oro 18 en la calle de la Dulzura, Libertad Casi Cavia, a una cuadra de Avenida Brasil. Aquí, RAE. Desde Buenos Aires, República Argentina, RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, inicia su programa de las 19, hora de Greenwich en idioma español, por la onda corta de LRA Radio Nacional, en su frecuencia de 11.710 kilociclos, banda de 25 metros. RAE realiza estas transmisiones de lunes a viernes en español, italiano, alemán, francés, inglés, portugués y japonés. RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, transmite su programa nocturno especialmente dedicado a las Américas y que se difunde por las ondas cortas de LRA Radio Nacional en las frecuencias de 9.690 kilociclos, banda de 31 metros, y 11.710 kilociclos, banda de 25 metros. RAE efectúa estas transmisiones de lunes a viernes en español, de la 1 a las 3, hora de Greenwich, con antena dirigida a la zona este de los Estados Unidos de Norteamérica. De las 4 a las 6, hora de Greenwich, RAE difunde el mismo programa con antena dirigida al oeste de los Estados Unidos de Norteamérica y países continentales de la zona del Pacífico. Está transmitiendo LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, en 870 kHz con sus ondas cortas LRA 31, en 6060 kHz banda de 49 metros y LRA 32 en 9690 en la banda de 31 metros y las estaciones de frecuencia modulada LRA 37 en 99,1 MHz y LRA 38 en 96,5 MHz.

experiência, gigantes do ar, futebol, audiência, é a Inconfidência, futebol campeão Brasil. Rádio Inconfidência, o gigante do ar, falando de Minas Gerais para o Brasil e para o mundo. Rádio Congonhas Limitada, onda média ZYF 39.590 kHz. Rádio Congonhas Difusora Limitada, onda tropical ZYF 37, 62 metros, 4.795 kHz. Falando de Congonhas, e agora para o mundo. And that's where this tape runs out. I wonder if you recognize any of those famous Brazilian radio stations and spotted a few odd ones out. Maybe you heard them on your own radio. My thanks to Martin van Delft for sharing these recordings and for helping us radio enthusiasts, because the problem we have with radio receivers is that they have no memory. The radio may still work, but it won't tune into the stations as it sounded 40 years ago. For that, we need to thank those with a tape recorder and a sense of history. If you'd like to hear more, then remember, Media Network does have an email address. Drop me a line with your ideas. It's medianetworknewseries@gmail.com. And Martin did make a list of the stations you heard today, which I'll post in the Media Network Vintage Vault. So look after yourself in these strange and often surreal times we live in. But for the moment, this is Jonathan Marks saying, back soon, bye for now.